7, autorizado a linha em manter a 17, aí com India November. IP5240 no solo ao 00, libera a direita, 121 no decimal 9 no solo. 219 direita, 240, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Golo 600, passando posto externo, baixado travado. Sente, gol no 600, tráfego avistado. O vento é 130 graus, 109, está livre o pouso na 10. Livre pouso, está 10, gol no 600. Zero. O Salvador Azul 4089 está na frente. Autorizado, pushback sinal, para ataque, do 4089. Salvador, com a batalha de São Vedera aqui na linha. Aqui já cotizou, tá chegando. Torre Salvador, Tango November Eco final, ele é aqui no zero. Ok, o Papa Tango, Tango November Eco, continue na aproximação, final no zero. É o número 2, só o pouso, ajustando o zero no 2. Gente, poderia confirmar o vento para o Tango November Eco? Afirmo, o vento é 120 graus, 09 nós. A informação 90, autorização para campeão grande, portão 8. Eu vou no 806, 2. Campeão 90, 230 para Aracaju, gol no 806. Sim, gol no 806, Aracaju, 230, autorizado. Decola pista no 0, curva esquerda, sai da Conde. Controle 120, décima 8. Aciona 51, 13. 230 autorizado para Aracaju, decola da pista no 0, primeira curva esquerda, na saída Conde. Aciona 51, 13, gol 1806. Busco no 806. Vai, portão, obrigado. 600 no solo ao 03, libere a direita, 1219 o solo. Direita ao 219. Tiro, solo, subir. Só um minuto. Solo voo na 600, entrando na alfa agora. No 600, está aqui a alfa, repórter de 2010. Portarete da Juliette, no 600. O mais quilo, o plano que eu tenho aqui para as 14 horas. Confirma se foi feito com o CHG, com a DLA, você foi mandado. Controle Eco in the November. Para campeão agrário, portão 8. Eficiente número 2, Coca Guarda, gol no 754. Mike Kilo. Autorizado Aracaju, 1.010. Decola pista no 7, curva esquerda, corredor forte. Controle 120, décima 8. Acena 5552. Controle Eco ainda November. Livre o pouso na 17. O vento é 1.10 grau, 099. Livre pouso no 7, tá no November Eco. Torre, o controle é 198. O Eco ainda November, o controle é 120 decimal 8. 108, Gilmar. Primeiro táxi, 2.26. Paulo, Salvador, 4089, está com 102 a bordo, alternando com 24 horas de autonomia, está pronto a dar. Autorizado, está aqui a parte de alfa, estou de para 286, que nem 12, o Azul 409. Parte de alfa, 286, torre, o que nem 12, 409. 754, cópia. Ono 754. 754, Campina Grande, 360, via peso louco, 10. Decola a pista 10 com a esquerda, pega pouca tração de bar, controle, 120, décima 8, acena 51, 12. Autorizado, 360, para Campina Grande, via peso louco, 10. Decola da 10 com curva à esquerda, saída pouca de bar. Controle 1208, transpone 51, 1207-54. Confirmando o nível 390, reporta o espectro final, 1754. 390. O Tango November Eco no solo ao 06. Qual o hangar que o senhor vai prosseguir? Ok, está autorizado o táxi até ele está. Tango November Eco, boa tarde. Vinho aqui do Bula. O número 00 está livre, Juliette, portão 02. Diz o Juliette para o portão 02, Bula 600. Vou autorizado a linha e decolar, dá 10, o vento é 1-10 graus, 109. A linha decola, o 4089. Objeto 7-2-1, aguarda, bom, taxiado, aguarda, bom, autorizado, espero que não. 7-2-1, aguarda, autorizado. Azul 4089, decolada 09, controle 120.8. 308, controle, Azul 4089, obrigado. táxi 67-268. 7-2-1, com quem é o seu bem? 1-68. Livre táxi de Alfa, ponte para todos, 8-6, aqui negar 1000, 12. De Alfa, 8-6, obrigado, boa tarde. Tango, confirmando. Qual é a conquista da Golden Almas 7? Conquista, só aguardando a próxima coordenação agora. Salvador, boa, pastor 2-0, quero ser autorizado, porque está quase travado. Pastor 2-0, última aproximação é porte, marcado externo, baixado travado, ajuste no 0 no 2. Na escada rotatória, o Vitorinho da Juliette. Vitorinho da Juliette, reporte a 3 milhas, final da cabeceira no 7. Passará a 3 milhas, final no 7, Juliette. O Alfa Tango confirmando, aciona 5064, conquista uma centena, decola pista no 7, curva direita, ar boa, pós direto, controle 120.8, aciona 5064. Passou externo, passou travado, passou 2-0. Passaria 2-0, vista autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 09 nós. Isso, pouso para o pastor 2-0. Bom, Salvador, uma boa tarde, 7-672. Sede Lima Cruz Azul. Projeto 672, não mantém ponto de espera. Mantém 2-1. Tango, tango, autorizado acionamento, chefe para o táxi. Mike, Eco, Kilo, mantém o ponto de espera. Está 3144, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado travado, ajuste no 0 no 2. Vai chegar no externo, tá? 3-1-4-4. Para evitar pulso simultâneo, facção 3-6-0 pela esquerda, reporte a interceptando a final da 1-7. 3-6-0 esquerda, Juliette. Alfa, então aguarde para o táxi. O Webjet 672, sente autorizado ali e manter pista no zero. Mantém gráfica, essa vez. Intercepção final no 7, Vitorinho da Juliette. Sente, Vitorinho da Juliette, faça um novo 360 pela esquerda. Tem o tráfego já no marcador externo, se aproximando para a final da 1-0. Reporte a intercepção na final da 1-7. Intercepção final no 7, Juliette. Estou 2-0 no solo 1-4, confirme o pátio militar. Afirmativo, pode entrar no pátio militar agora. Gente, pastor 2-0, livrando na hotel, mantém a escuta até o corte. É decolar pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 09 nós. Peitão 3144. Sente 3144, continua a aproximação, aguardando pista livre. Sente. O Vitorino e Juliette, façam 360 mais prolongado. O senhor vai ser o terceiro para o pouso na 197. Vou ficar acessando 360 aqui nesse setor, senhor. Fica autorizado o voar para a 197, Juliette. Sente. Só protocolo. 270 Recife, via Peruísco 58. Decola a pista 10, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 120, décima 8, aciona 5103. É correto, é passo fluxo, pastor 20. Pode ser no ensaio. Mensagem 21, decolado azul no meio, controle 120, décima 8. 208, boa. Salvador, muito boa tarde. TAM 3566, passando externo, baixado e travado. Gente, TAM 3566, continua a aproximação, guardando pista livre. Guarda. Está iniciando o push, vai reportar o táxi, confirma? Vai iniciar o pushback e reportará para o táxi. Final da 17, aporte a 2 milhas da cabeceira da 17. Finalizar a 17, aportará 2 milhas, Júlia. 3566, informa o tráfego no setor norte do aeródromo, com PA32 ingressando a final da 17. Será número 2 para o pouso. Ok. Tá 3144, solo 17, direita, solo 121, decimal 9. 219, 3144. Torres de Salvador, boa tarde, voo 1328. Voo 1328, curtindo a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado, ajuste no 02. Formarei. Tá 3566, autorizado pulso, pistão no zero, vento 130 graus, 09 nós. Veio, vento. Foi no 600, sim? Sim, com massa que é prevista para Natal. Pouca transição de par. Obrigado. O Alfa Tango está 2 ataques, reporte no ponto de espera da Papá. Vitorino direto, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 30 graus, 09 nós, após o pouso vai livrar na Quebec. Autorizado pouso, após o pouso, livra na Quebec, hoje. Passando externo, baixando travado, voo no 322. 7, aguardando pista livre, voo no 328. 3566, solo 19, direito, solo 121, decimal 9. 129, alcance 3566. Salvador, por dia, 3566, todas as forças. 566, taxi Alfa, reporte da Alfa Zero Juliette, Juliette, beleza. Corona 328 utilizado, pouso pista 10, vento 30 graus 08 nós. Livre, pouso 10, Corona 328. É o 3805, Guarulhos, 360, via Pedro Lu, confirmando a rota, possui? O 21, senhor. Que aguarda a coordenação, 380. 4-1-1-3, após 4 horas de hoje, está na porta da gente. Autorizado, táxi 41 Mundial, com disparador 286, aqui negar 1012, o Corona 74. A gente aguarde mais que é o que eu. Mike, é o Kilo, tenta a turbulência do Boeing da Gol que acabou de pousar, não é 1-0, está autorizado a decolar da 1-7, vento 1-30 graus, 08 nós, reporte fora do solo. Proscópio. Tá pronto, 3-0. 3-0 com a Arulho, via peso do 2-1, autorizado, decola a pista 0 para o lado direito, vai dar bó, elétrico, controle 1-20, décima 8, apenas 5-1, 3-1. Tá muito barulho no fundo aí, senhor. Tá impossível copiar na saída. Ciente, saída Arbor, Elefa. Aciona 5131, 360, VP021. E o trans, e o controle 120, décima 8. Então, seja Arbor, Elefa. Confirma o controle, eu tô aqui. Ó, 1-3-2-8. Boa tarde. Elefa. Seu código 10 direito, 08, que é com 38. Contando a condição 3-0-3-8-0-5. 3-1-4-4, aqui é Juliette, pontão 10. Juliette, pontão 10, 3-1-4-4. 3-5-6-6, Juliette, posição no 2. Juliette, posição 2. 3-2-8, Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03. 1-3-2-8. 3-8-0-5, confirmando 5-1-3-1. O transponder reporta o espectro, né? Sim, 5-1-3-1, não poderia confirmar após 3 e direto ponto? Sim. Falo com 806 no 07, está pronto para o pushback, acionamento. Chegou no 806, aguardo para o push, agora. Aguardo 806. Meia, posição remota no 2. Vai cruzar, controlando o metapista, Mike, é com o Kilo. Sente, Mike, é o Kilo. Autorizado o cruzamento na escuta. Kilo. Livrou o cruzamento, está no corredor forte, Mike, é com o Kilo. Vai acender para meu pé. O Mike, é que o controle 120.8. É, porque... Autorizado é para contar com o 108. Gente, mantém a posição, Tom Tom. Gente, vídeo direto. Gol no 754, informa o tráfego no setor norte do aeródromo, no setor nordeste, a 500 pés, e o helicóptero afastado com proa norte. Gente, gol no 754, exato, decolado 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Já decolagem 1-0, boa noite. Alfa Tantan, autorizado decolado 1-7, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Gol 754, decolado de 27, controle 120.8. 08, gol 754. Tango, tango, decolado de 27, controle 120.8. Tango, tango.